Começando o primeiro Download News Plus, o retorno triunfão do Download News. Ou não? Ou não. Tô chocado. Nome, caiu os butiá do bolso agora, cara. Voltamos. Voltamos, né, cara? Por incrível que pareça, o Download News está de volta. Não necessariamente comigo na apresentação, né? Mas vamos ver o que se dá aí pela frente. Nós vamos tentar fazer um Download News um pouco diferente, um pouco mais dinâmico, um pouco mais ágil. Vamos estar sempre que possível convidados, né, cara? Participantes que vão enriquecer o Download News com os seus pontos de vista e os seus pensamentos. E para estrear a primeira edição do Download News Plus, estamos aqui com o Tato e o Mauri do We Are Geeks. Sejam bem-vindos aí. Uhul! Valeu! Aê. Valeu, aê. Estamos aí na casa. Obrigadão pelo convite. O Tato, que segundo a minha mãe, é o maior podcaster do mundo, cara. Olha só, que honra, cara. Mãe sempre é uma fonte confiável. Só retribuindo o convite, né? Que pra quem não sabe ainda, nós participamos então da Batalha de Geeks. Podem vir. Talvez surgir a pressão. Ah, não. Não, peraí. Não tinha combinado que não ia começar a rolar essa frescura de volta em mim. Ô, Diego, eu sério. Eu tinha combinado, não. Tá ficando chato essa coisa. Mas só por encargo de consciência, volta no Diego. Só por encargo de consciência, votem no Pablo, por favor. Ah, obrigado. Vou, puta que pariu. Excluído isso aqui. Ele que é a mancha. É, o geek filho da puta oportunista fala. Não, pra acabar a encrenca, não precisa votar no Pablo, não precisa votar no Diego. Vote no Top Blogs, no Download. Pô, exatamente. Votem também. Tem mais delongas. Vamos começar, né, como sempre, com os lançamentos dessa semana. Só que, a partir de agora, nós vamos falar apenas dos jogos que realmente importam. Aqueles monte de joguinhos pra DS, Imagine Teacher, Imagine Prostitute, a gente não vai falar desses jogos, tá bom? Vamos lá, essa semana tá muito boa, né, cara? Tem alguns jogos de peso. Pra 360 e PS3, o Fight Night Round 4, né? Caso não saibam, é um jogo de boxe, né? Que vai trazer desde lutadores atuais até lendas do boxe, como o Mike Tyson, Muhammad Ali e tal. Inclusive a capa é o Mike Tyson lutando contra o Muhammad Ali, assim, muito legal. Louco, cara. Cara, vocês sabem se vai ter uma Aquila? Um jogo com Aquila é sensacional, cara. Pô, cara, caraca, não. E cara, se tivesse uma Aquila, tinha que ter, né, voz também, né? Tinha que mandar ele lá pra dublar e tal. É, cara, ia ter que ter uma Aquila, ia ter que ter uma grila feito pelo Didi Mocó, cara. Mal, velho. E atualmente o Aquila, ele lançou um CD de música, né? Você sabe disso? Meu Deus, cara, sério? Veio um soco na preguiça, pra moleza não baixei a guarda. Nocautei a tristeza, encarei a minha estrada. Melhor é a pergunta, vocês sabem disso? Oh, claro que eu sei. O Fight Night Round 4, ainda não temos notas pra ele. E ele tá com gráficos assustadores, cara. Eu fico muito medo quando eu vejo aqueles gráficos, porque tá com movimentos realísticos de músculo, sabe? Contração, suor e aqueles partículas de gotinhas quando vai em câmera lenta e a pele se deformando, cara. Tá assustador mesmo. O Malegretti disse que jogou o demo e não curtiu, né? Ele falou que a jogabilidade nova tá bem estranha. Mas eu tô botando fé, cara. Tá parecendo muito legal. Para 360 PC e PS3, além de outras versões também pra Wii e DS, né, embora versões diferentes. Overlord, né, parece que você comanda os seus minions, você é só um lord maligno e sei lá. Também outro mega multiplataforma aí pegando carona no lançamento do filme, Transformers Revenge of the Fallen, né, pra PS3, 360, PC, Wii, PSP e Nintendo DS. A versão de Nintendo DS, mais uma vez, tá lançando em duas, né, duas coisas para arrancar mais dinheiro do seu bolso ainda, a versão dos pode ser a versão do Decepticons. Olha só. Que é tipo Pokémon? É, tipo isso. É, exatamente. É pra ganhar mais dinheiro, né? Megatron, eu escolho você! Outros multiplataformas tem o Dynasty Warriors 6 Empires pra PS3 e Xbox 360. E os exclusivos, nós temos, finalmente chegando aí pro PSP, o Monster Hunter Freedom Unite, né, que é uma versão atualizada do Monster Hunter Freedom 2. Cara, esse jogo é uma febre absurda no Japão, como a gente já disse várias vezes. Cara, um dos jogos mais populares ever, assim, o Yasuo falando que, sabe, você vê de crianças a velhinhos jogando Monster Hunter nas ruas, assim, e tá chegando aí agora. Monster Hunter, por enquanto, né, cara, não pegou aqui no ocidente como pegou lá, né? Ah, eles não trouxeram a maioria também, né, cara? Pois é, parece que o primeiro grande lançamento mesmo vai ser o Tri lá pro Wii, né? Falando em Wii, então, talvez o exclusivo de Wii mais esperado da história está lançando essa semana, que é The Conduit. Estamos esperando coisas bem, bem ruins dele, bem medíocres, assim, bem medianas, apesar de todo o hype, porque, cara, como eu disse, é só um jogo de primeira pessoa e ficção científica, sabe? Não tem nada demais. Deixa claro que nós somos os únicos do mundo que estão achando que ele vai ser ruim, né, cara? Os fãs do Wii estão abraçando que é uma beleza esse jogo. Tá? Mas os fãs do Wii tem que abraçar qualquer coisa que dão pra eles, né? Só tem duas notas dele ainda, vindo de revistas da Nintendo, a Nintendo Power e a Nintendo Magazine do Reino Unido. E a Nintendo Power deu 8 em 10, do Reino Unido deu 76 em 100. Ou seja, se a Nintendo está dando esse tipo de nota, vamos ver o que os críticos de verdade... Desculpa. Ok, vou parar. Vamos lembrar que a Nintendo Power deu 9 pro Wii Music, né, cara? Pois é, cara. Tem medo. Do mal esse jogo. Tenho muito medo. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. A gente tava falando do The Conduit. Que features online ele vai ter, cara? Você vai poder jogar com seus amigos? Contra? Tipo, eu na minha casa, você na sua? É, ele vai ter tanto multiplayer online, ou seja, eu na minha casa, você na sua, quanto de tela dividida. Uhum. E ele tem um plus, né? Eles querem fazer a mesma coisa que eles fizeram com aquele Medal of Honor Heroes 2, onde você não precisa ficar trocando a porra dos Wii Friend Code pra jogar, sabe? Desconecta no servidor, ele pessoal e foda-se. Tipo Mario Kart Online também. Isso de Wii Friend Code é uma tristeza, né? Meu Deus, cara. Desculpa o vocabulário, mas é uma putaria, cara. Puta merda. É tipo, não queremos que vocês joguem online, sabe? Oh, legal, mas o legal desse modo online dele é o fato de você poder usar o Wii Speak, né? Que é a coisa que tá faltando muito mesmo no Wii, né? Esse lance de você ter comunicação por voz. E também até 16 jogadores online. Olha só, cara. O que é raríssimo pro Wii, né, velho? Raríssimo mesmo. Tá merda, que lixo. Ai, desculpa, cara, mas 16 online, pelo amor de Deus, o que, que é isso, cara? Eu junto moleque na rua e jogo com mais gente. Ainda pra Wii, então, olha só, Resident Evil Archives, 2 pontos, Resident Evil. Que nome bonito, né? Pra ninguém ter dúvida, né, que é Resident Evil. É Resident Evil mesmo. Mesmo, assim, sem dúvida. Vocês não estão vendo errado, é Resident Evil no Wii. Que nada mais é do que o Resident Evil Remake, né, de GameCube, agora com controles de Wii, né, suportando o Wiimote, etc. Vou ganhar dinheiro. É, vamos entender. Pra Wii é isso, ainda pra DS nós temos, cara, um jogo foda, cara, Shin Megami Tensei saindo pra DS. Olha só, já tinha sido lançado no Japão, né, essa versão do Shin Megami Tensei, que é uma série que, embora não tenha tanta popularidade, ela é absurdamente bem cotada, bem avaliada. As versões de PlayStation 2 dela, né, o Persona 4, foi um dos últimos jogos, assim, exclusivos de peso mesmo a sair pro PlayStation 2, e todas elas muito bem avaliadas, sabe, muito bem recebidas pela crítica. O de DS, né, Shin Megami Tensei Devil Survivor, ou seja, DS, olha que espertinhos eles. Ele tem um review da Game Informer, olha só, Game Informer aí, não é pouca merda, que deu 8 em 10. Então, bom jogo aí pro DS. É, pra quem não sabe, né, o Shin Megami Tensei, ele criou spin-offs como Persona, Devil Summoner e Digital Devil Saga, né? Essa série, ela data lá do Nintendinho, sabe? É antigona. Sim. Pro FPS, né, o Famicom Disk System no Japão. Isso, né? Exatamente. É. Pra PSP, temos Pangea Fantasy Gold. Pang é a versão de PSP aí. Não sei se vai ser online, será que... Não sei, a versão do Wii não é. Mas, né? É, acho que se fosse eles falariam aqui. Provavelmente não é online, então. É, tipo, o mais legal do Pang é realmente jogar ele online com... É, Pang é um jogo de golfe online pra PC. Bem esses tipo Gumball, que você personaliza os personagens e tudo mais. Bem divertido. Então, cara, esses são os nossos lançamentos da semana e vamos pras notícias, então, né? Acabou a proibição da venda do Counter-Strike no Brasil. Olha só que bonito. Uhum. É, agora você pode comprar a sua cópia do Counter-Strike novamente, legalmente, porque é permitida a venda. Ou seja, tu que tem aquele computador começando, pô, desde 91 eu não troco de computador, nada mais roda nessa merda. Pô, bom jogo que você pode comprar. Porra, exatamente, tá aí. Olha que ótimo. Pablo, você sabe por que eles voltaram atrás disso, cara? A desculpa pra liberação que eles deram, com a decisão do Tribunal Regional Federal, a primeira região que liberou a venda, é que, na verdade, todo aquele escândalo por causa do Counter-Strike era porque, na visão de especialistas, o jogo ensinava uma técnica de guerra e estimulava a subversão da ordem social, atentando contra o Estado Democrático e de Direito e contra a segurança pública, impondo sua proibição e retirada do mercado. Isso foi a frescura. A grande desculpa era por causa daquela fase da CS Rio, que se passava numa favela, onde era terroristas, ou seja, traficantes, contra e militares e coisas. Segundo eles, teve uma revisão. Essa fase não é incluída no pacote do Counter-Strike, né? Ela é uma fase feita por jogadores e não tá na versão final. Então eles resolveram liberar a venda do jogo desde que essa fase não esteja incluída no pacote, o que nunca aconteceu, né? A Electronic Arts já emitiu uma nota dizendo que vai voltar a comercialização do jogo, então, já que ela tem o direito do Counter-Strike no Brasil, né? Mas olha só, então eu faço a pergunta, então, Tato e Mauri, vocês acham que jogadores de Counter-Strike são potenciais assassinos, sociopatas sanguinários? Sim. Falando em violência, Mortal Kombat 9, de acordo com Ed Boon, vai voltar às origens e vai ser sangrento de verdade, cara. Ao contrário do Mortal Kombat vs DC Universe, né, que era pra garotinhos, né, cara, Mortal Kombat agora vai voltar a ser o que era, né? É, sangrando na tela, cabeça rolando, né, finalmente voltando às origens. Uns bons primeiros tempos, quando as crianças jogavam videogames e viam sangue escorrendo pela tela, cara. Eu quero ver se o que era é referente a qual que era, sabe? Se era o que era os primeiros, se era o que era quando começou a virar 3D, lixo. Na verdade, fica falando o seguinte, né, cara? Primeiro, o Ed Boon anunciou lá que as pessoas vão querer um Mortal Kombat M-Rated e ele vai fazer um M-Rated. E o que o pessoal tá prevendo, cara, é que aconteceria entre o episódio 2 e 3, que é o Shaolin Monks. Então seria tipo uma continuação do Shaolin Monks, tá ligado? Olha só, isso é uma boa. Isso é muito legal. E é o que o pessoal mais gostou, né, cara? Pois é, um dos poucos jogos recentes do Mortal Kombat que é realmente bom, né, cara? Não, poucos não, cara, o único. E outra, né, vamos ver se isso agora, né, cara, ajuda a Midway sair do buraco mesmo, né, vamos ver. Assim espero, cara. Então, continuando aí nesse assunto de violência, mais Brasil, mais sangue, mais tiros de morte, etc. Vamos mudar de assunto, né, aí... Vamos mudar de assunto? Não, na verdade não. Vamos continuar no mesmo assunto. Uma notícia que não é tão nova, né? Mas como estávamos de férias, nós não podemos deixar de falar dessa notícia, que é uma grande novidade, que muito interessa a todos nós gamers, sobre o novo Max Payne, né? Max Payne 3. Careca. Careca com barriguinha de chope e barba, cara. Se eu visse ele só uma foto, eu nunca ia imaginar que era o Max. É, o Max Payne Latest Years, né, cara? Exato, né? O jogo ele vai se passar 12 anos depois do final do 2, né? É foda, assim, porque realmente o Max Payne tá no buraco, cara. A vida dele é uma merda. Ele não podia estar de outro jeito. Se ele tivesse bonitinho e feliz, que seria estranho, entendeu? Condiz com a história. Exato. E o interessante é que saiu na Game Informer de junho, saiu algumas informações, alguns concept arts e até alguns screenshots já na revista, que o novo Max Payne vai se passar onde mais, né, cara? Em São Paulo. Foda. Que, cara, isso é muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito... Muito legal, cara, porque agora o Max Payne vai andar de trem, vai andar de metrô. Caralho, isso é muito legal. Vai ter. Vai pegar engarrafamento. É. Vai ser assaltado na Paulista, vai ser muito louco. Cara, vai ser foda. Você tem 30 minutos pra completar a missão, aí tu entra no engarrafamento, automaticamente eles agora tem 3 horas pra completar a missão. Não disseram exatamente o que o Max Payne vai estar fazendo no Brasil, por que exatamente ele está no Brasil, se ele ainda vai ser um policial. Eu acho que vai começar com ele, tipo, se escondendo, cara. Todo mundo que vem pro Brasil vem se esconder, você percebeu? Verdade, todo mundo verdade. Que vem pro Brasil se esconder. Todo mundo vem pro Brasil se esconder, cara. Você vai lá, ele vai estar escondido em São Paulo. Tipo, camiseta, boné, sabe? Igual o Hulk, cara. Tipo, tá no Rio de Janeiro, ele tá em São Paulo, caminhando, ele vai passar, tipo, na Santa Efigênia, vai estar o Xing Ling falando com o cara lá, 30 leal, 30 leal. E ele, tipo, fazendo yes, yes, com a cabeça. Vai ser isso, cara. Claro que a gente vai ver aqueles caras com sotaque latino, assim, falando inglês, né? Vai ser qualquer coisa bem ridícula mesmo. Eu acho que a gente não vai escapar disso. Mas uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse, e vamos aproveitar essa oportunidade para lançar essa campanha, Mauro Castro em Max Payne 3, cara. Sim, Mauro Castro. Nós queremos. Yes, we can! Mauro Castro, a voz do Max Payne em Max Payne 1, naquela dublagem fantástica, tá bom? Nós queremos que ele faça pelo menos uma pontinha como um figurante em Max Payne 3, cara. Nós é bom que nós estamos mirando pra ele dublar o Max. Né? É, quem sabe, né, cara? Quem sabe numa chance milagrosa eles decidam dublar o jogo totalmente de novo e trazer ele dublado pro Brasil. E aí, claro, né, cara? Tem que ser o Mauro Castro. Mas caso não vá ter essa versão brasileira do jogo, pelo menos, né, já que ele vai se passar no Brasil, que o Mauro Castro faça uma pontinha, né, cara? Como algum personagem falando em português. Agradar o público brasileiro. Cara, pô, com certeza. Não, já que estamos falando no Brasil, né, que é grande pro brasileiro, que, cara, Max Payne 1 teve um hype enorme no Brasil, enorme. Pô, vendeu muito bem, e cara. Graças à dublagem brasileira, né? Graças à dublagem. Graças a isso. Então, olha só, cara, missão pra vocês, ouvintes queridos, conseguir o contato da Rockstar Vancouver, que nós não conseguimos, esse é o primeiro passo. Não. E depois vamos fazer uma petição, né? Vamos lotar a caixa da Rockstar de e-mails pedindo Mauro Castro e Max Payne 3, por favor. É. E mais uma prova, né, que estão ouvindo na load, que Guest Max Payne, Max Payne 3. Pô, todos os desenvolvedores estão ouvindo na load. Então, com muito pesar, cara, que eu venho trazer essa notícia. Saíram as primeiras imagens do filme de The King of Fighters, que vai sair em 2010. E, cara, nada The King of Fighters, como a gente tinha discutido, né? Cara, primeiro, eu não sei se vocês sabem, mas o estúdio que está encarregado desse filme nada mais é do que Moveset. É coisa do Uwe Boll, cara. Nos filmes que o Uwe Boll chegava pra falar lá do Michael Bay, Michael Bay é um idiota, desafia ele para a porrada, não sei o que lá, ele ficava na frente de um logotipo dessa porra, desse Moveset, que é uma parada alemã, que não sei se é um estúdio, se é uma empresa de vários estúdios e estúdios independentes, alguma coisa desse tipo, mas tem a ver com o Uwe Boll, então tem um medo, muito medo. Tenho muito medo, cara. Vamos lá então, Fernando, para sua notícia. Então, última notícia, né, para voltar com o Download News, você fala, vamos voltar com mais uma pesquisa, olha, né? O que seria do Download News sem pesquisas bizarras? Essa pesquisa é uma excelente pesquisa, cara. Na Universidade de Arkansas, né, nos Estados Unidos, ela descobriu que se você jogar ao invés de dormir, você fica cansado. Caraca, cara, mentira. Nossa, que mentira. Sério? Que absurdo, cara. Você tá brincando comigo? Não, cara, eles isso é sério. Eles fizeram faculdade pra isso ainda, cara. Que merda, hein? Foi numa convenção anual de estudo de sonos, eles apresentaram essa pesquisa e eles pegaram 137 alunos. Eles pegaram 137 pessoas. Caraca, como assim, cara? Como assim, cara? Precisa disso. São 136 nem 138. São 137. Claro, né, cara? Eles calcularam todas as variáveis pra chegar nesse número. 37 meninas e 50 meninos. Por quê? Vai saber, né? Dividiram entre três grupos, os games hardcore, os casuais e os não games. Mas a definição deles de games hardcore são pessoas que passam 7 horas ou mais por semana jogando computador. Eu passo por dia. Usando cara, né? Então, o que é uma pessoa que joga World of Warcraft, então, né? É um alien, né? Eu vou dar uma dica pra esses pesquisadores, cara. Eles podiam fazer uma pesquisa pra ver se você engorda, se você não praticar esporte e ficar jogando videogame sentado no seu sofá. Será que isso acontece também, será, cara? Será? Também quero dar uma dica pra esse cara. Cachaça não é água. Só isso. Aí eles têm um dado sobre 12% das pessoas admitiram ser viciadas em jogos, mas só 10% admitiram que o jogo interferia no sono. E alguns falam assim, Eva, mas a coisa é, cara, que pesquisa retardada. Como todas as pesquisas que a gente sempre fala aqui. Ué, pelo que tá descrito a pesquisa, não parece que eles bateram no quanto jogar influencia. Eles falaram realmente que se você jogar enquanto você deveria estar dormindo, você vai ficar cansado, né, porra? É, isso é uma sabedoria muito antiga. Sua mãe já te falava isso, né, cara? Era muito que eles eram uma cara, então é isso. As nossas notícias da semana ficam por aqui. Vamos então começar o nosso game show. É isso aí, agora toda semana no final do Download News faremos um teste de conhecimentos gamístico com nossos convidados. Ainda estamos em fase experimental, tão experimental que ainda nem temos um nome. Sabicão! Não é Sabicão, Fernando. Não é. Sabicão. Sabicão é o nome do mascote do jogo. Tá, todos vocês estavam perguntando, ué, o que, que é esse Sabicão azul no final da... Com monóculo. Eu tenho ideia pra esse nome, devia ser uma coisa tipo meio trailer, sabe? Two podcasters, just one game. And everyone will survive. Game over. Olha só. Já temos o nosso primeiro concorrente, então, porque quem vai decidir o nome do nosso game show são vocês, ouvintes, e nós selecionaremos no próximo Download News, ou seja, semana que vem, o vencedor. Podem enviar suas sugestões por e-mail, né? E o nome mais criativo, o nome vencedor, olha só que foda isso, vai ganhar uma cópia original do game Willman para Willman. PC. Que isso? Willman. Férias frustradas do Vin Diesel em Barcelona. Pronto. Olha só, o jogo é bem maneirinho, cara. É terceira pessoa com um pouco de sandbox ali, carros. A gente já fez um vídeo review do demo dele quando saiu na época. Você pode falar de carros para carros em movimento. É. Olha só, cara. Isso é foda. Esse jogo é um oferecimento. oferecimento da Silent Jack do Brasil, que nos cedeu o jogo para essa promoção. Obrigado, FD Comunicações, por essa assessoria que nos passou. É isso aí. Eu só queria deixar bem claro que Game Over já é meu nome, tá? Já tá registrado aqui. Olha, e olha que Game Over é um bom nome, cara. É bom vocês bolarem coisas melhores pra o Tato vai ganhar o jogo. Sim, o Tato já tá ganhando. A pergunta é, roda em Mac esse jogo? Roda no Mac? Não, meu querido, lamento informar, mas só roda no PC. Ah. Tudo bem, cara. Eu instalo o Windows aqui nessa... Não, não instalo o Windows nem fudendo, cara. Eu olha só, se vocês não mandarem um nome melhor que Game Over, o Tato vai vender o jogo no Mercado Livre, cara. Vocês querem que isso aconteça? Pobre do Vin Diesel. Eu faço uma promoção no Year Geeks. É, exato. Isso ia ser muito foda, cara. Isso ia ser muito foda. Ia ser muito foda se vocês ganhassem a promoção do Year Geeks. É. Pô, sensacional. E na estreia, vamos ter Tato enfrentando o Mauri, ou seja, uma batalha entre os geeks do IR Geeks. Porque vingança, né, cara? Eles nos colocaram. Também. Na verdade, é uma vergonha do caralho, porque a gente copiou descaradamente a ideia deles. Aí, tipo, ah, cara, tem que chamar eles primeiro pra não ficar chato. Vamos lá, então. Fase 1. Game Quiz. A primeira fase é um quiz tradicional. Cada participante vai responder a 3 perguntas com dificuldade crescente sobre o mundo dos games. Além das 4 alternativas, os concorrentes poderão utilizar 2 itens. Chamar o Kratos, que cortará 2 perguntas incorretas, e o Warp Zone, que substituirá a pergunta atual por outra que poderá ser de igual, maior ou menor dificuldade. Vamos lá então, primeira pergunta pro Tato, preparado, cara? Agora eu te entendo, velho, tô nervoso, cara. Falei. Quem é o protagonista de Metal Gear Solid 1? Alternativa A, Naked Snake. Alternativa B, Solid Snake. Alternativa C, Grey Fox. Alternativa D, Hard Snake. Tempo. Solid Snake. Está correta a resposta, muito bem. Aê! Chupa essa manga! Os caras fazem uma pergunta mó fácil pra você, velho. A primeira pergunta é fácil, você vai ver. Primeira pergunta para o Mauri. Quem é o parceiro de Donkey Kong em Donkey Kong Country? Alternativa A, Diddy Kong. Alternativa B, King Kong. Alternativa C, Rafik. Ou alternativa D, Macaco Tião. Tempo! Ah, o primeiro, o Diddy Kong. Está correta a resposta, muito bem. Aê! 10 a 10. Eu jurava que era Macaco Tião. Caraca, eu tava em dúvida. Segunda pergunta, essa é um pouco mais difícil já para o Tato. Em The Legend of Zelda, o que cada um dos pedaços da Triforce representa? Alternativa A, força, magia e imortalidade. Alternativa B, o bem, o mal e o equilíbrio. Alternativa C, poder, sabedoria e coragem. Ou alternativa D, 3 triângulos equiláteros. Meu chute é bem, mal e equilíbrio. A resposta está... errada. A resposta correta seria poder, sabedoria e coragem. De modo que geralmente a Triforce da Coragem fica com o Link, a Triforce da Sabedoria fica com a Zelda e a do Poder com o Ganon, ou pelo menos ele tenta. Uhum. Caramba, cara, eu realmente não sabia. Eu sempre quis jogar, cara, Legend of Zelda no 64, mas ninguém nunca deixou. Vamos lá então, pergunta 2, segunda pergunta para o Mauri. Mauri, qual dessas funções o Mario nunca exerceu? Alternativa A, médico. Alternativa B, piloto de avião. Alternativa C, jogador de basquete. Ou alternativa D, bola de pinball? Caralho, tá fácil, hein, Mauri? Jogador de basquete. Está incorreta! O Mario nunca foi piloto de avião, ainda. Vamos lá então para a terceira rodada de perguntas, a rodada mais difícil. Que pariu. Então olha só, lembrem-se que vocês dois ainda têm seus 2 itens para serem usados. Essa também é a rodada que vale mais pontos, então usem-os sabiamente. Tato, em God of War 3, Kratos, o protagonista, está em busca de vingança contra seu pai, um deus grego. Quem é esse deus grego? Alternativa A, Ares. Alternativa B, Zeus. Alternativa C, Atena. Ou alternativa D, Helios? Cara, God of War, eu vou chamar o Kratos pra me ajudar, porra. Zeus, your son has returned! Olha aí. O Kratos então chegou e cortou duas alternativas incorretas, Atena e Hélios, sobrando apenas Ares e Zeus. Cacete, eu chuto Ares. Não, Zeus. Resposta está exata! Isso aí, Zeus! Deixa eu pensar na manga, Maurício. Você vai tomar um couro hoje, velho. Vai ser tão feio, cara. Você vai fazer o próprio podcast do Gear Geeks gemendo, velho. Terceira e última pergunta. Mauri, qual tiro secreto é possível adquirir em Mega Man X? Secreto. Alternativa A, o Shoryuken. Alternativa B, o Hadouken. Alternativa C, o Kamehameha. Ou alternativa D, o Ultra Blaster 2000. Eu quero cortar as alternativas aí, por favor. Zeus, your son has returned! Sobrou apenas as alternativas Hadouken e Kamehameha. É o Hadouken. A resposta está exata, é isso mesmo. Olha só, o Hadouken é tão motherfucker que mata qualquer inimigo com apenas um tiro. E lembrando que em Mega Man X2, aí sim você pode pegar o Shoryuken. Uhum. O que faz mais sentido, cara? Tudo Capcom, né, cara? Tudo Capcom, exatamente. Tá tudo em casa. Olha só, cara. Está empatado, né, Fernando? Agora está empatado. Olha só. Então vamos ver se isso muda na segunda rodada. 2. Qual é o Chitã? Na segunda fase, os participantes terão que descobrir de que game é a música tocada durante o tempo escolhido por eles. 3 segundos valendo 50 pontos, 5 segundos valendo 30 e 10 segundos valendo 20. Se mesmo assim não souber, não se desespere. Caso ainda não tenha chamado o Kratos, você pode pedir uma dica e se nem isso ajudar, poderá ouvir o dobro do tempo pedido, valendo a metade dos pontos. Vamos lá então, Tato. Quantos segundos você pede? Cara, tô com puta medo do caralho, cara. Eu vou pedir 5 segundos, vou arriscar, cara. 5 segundos. Valendo então 30 pontos. Tato, qual é o chiptune? Puta que pariu, cara. Eu quero a minha mãe, cara. Fácil. Eu quero 10 segundos, cara. Time has been added. Vamos lá, então. Valendo, então, 15 pontos. Tato, qual é o chiptune? Porra, cara. Esse negócio não me é estranho, cara. Porra, que isso? Você sabe o que é isso, Mauri? Você sabe? Eu sei, velho. Tempo esgotado, então. Ah, eu não sei, cara. Não sei, Mauri, cara. Você quer responder sem valer nada. Só pra saber se você sabia mesmo. Pô, é muito fácil, velho. Vou chutar. Olha o blefe. Toma mim, essa. Claramente isso, velho. É Donkey Kong, velho. Olha só. Estaria incorreta, pois é uma música da trilha sonora de Zelda, Ocarina of Time. Inclusive o tema do Shop, da loja. Você fez sacanagem com isso, velho. Mas foi por isso que a gente escolheu essa, cara. Na verdade, foi pra te dar uma força. Jovem. É, cara, um incentivo, cara. Olha só. Continua empatado, mas agora vamos pra música do Mauri. Mauri, quanto tempo você quer? 10 segundos, por favor. 10 segundos. Mauri, qual é o chiptune? Porra, velho. É, te mata. Quer trocar, Mauri? Pode falar do Donkey Kong na minha música. Quero ouvir novamente pra eu ter certeza. Time has been added. Valendo metade dos pontos, então. Qual é o chiptune? Sei lá, Metroid? Está incorreta, olha só. A resposta correta seria Street Fighter 2. Caralho, valeu essa porra, cara. Olha só, cara, ninguém pontuou nessa rodada, então. Vamos lá para a terceira rodada. Fase 3. Quem é esse Pokémon? Nessa fase, os combatentes vão ter que descobrir o personagem oculto através das dicas. Eles começam com 50 pontos, uma dica grátis e mais 4 dicas à disposição. Cada dica revelada reduz 10 pontos do score final e garante a possibilidade de chutar um nome para tentar adivinhar, sem punições caso a resposta seja incorreta. tô ferrado porque eu nunca gostei de Pokémon, cara. Mas vamos lá. Mas é de Pokémon. É qualquer personagem. Lembrando que quem é Pokémon é só o título, né? Qualquer personagem. Ah, tá. Mas pode ser um Pokémon. Pode ser um Pokémon. Tipo Charizard. Pode ser, claro. Vamos lá, então. Quem é esse Pokémon, Tato? Sou um personagem conhecido que começou no PC e PlayStation. Cacete, cara. Vou chutar Cloud, cara. Não, próxima dica então. Sou uma mulher inglesa. Porra, cara. Pode fazer a próxima, cara. Próxima dica então. Existem dois filmes baseados em meus jogos. Porra, caralho. Ai, cacete, cara. É a mina do Tomb Raider. Lara Croft, cara. Lara Croft, velho. Eu tava com Angelina Jolie na cabeça, cara. Exatamente, Lara Croft. É isso aí. Parabéns. Muito bom. Como você só usou duas dicas, 30 pontos. Uia. Muito bom. Olha só, vamos lá então. Mauri, quem é esse Pokémon? Sou um lutador ninja. Porra, qual foi a próxima? Primeira dica, então. Uma das críticas à minha série de jogos é a quantidade de personagens que parecem ser clones meus. Vou ganhar. Pode passar. Segunda dica, então. Minha principal arma é um arpão. Tempo. Próxima dica. Solto fogo pela boca. Nem chute. Merda. Nada, sai, tá. Quarta e última dica, cara. Uso roupa amarela. É do. Puta, do Mortal Kombat, ó. Porra, cara. Ele tá muito fácil, cara. Pode falar então se você sabe. Sem valer nada, então, Tato, qual é? Scorpion! Scorpion, pelo amor de Deus! Exatamente, Scorpion! Aê, dificuldade! Cara, mas você podia ter chutado todas, cara. Verdade. Não falta jogo de ninja, Mauri. Ah, para! A sua tinha acertado na primeira, velho, também. Tá bom aí, Donkey Kong. Donkey Kong. Agora a quarta e última rodada, então, valendo 60 pontos, ou seja, o Mauri pode virar o jogo. Fase 4. Vem combat! Na última fase, testaremos a criatividade de nossos participantes num duelo de paint. Eles terão 1 minuto e meio para fazer um desenho com o mouse sobre o tema escolhido. Não sabe desenhar? Não se preocupe, a capacidade de fazer algo que represente o jogo, mesmo que toscamente, e o fator bizarro contam bem mais que a técnica. Ao final, nosso painel de jurados avaliará a melhor obra de arte. Tá vendo, amor? Você ainda tem alguma chance. Deixa eu ver. Só um detalhe, eu acho que depois desse game show, o Year Geeks acaba. Cara, num minuto e meio, velho. Puta que pariu, é muito pouco, cara. Vamos lá, então. O Paint Combat, o tema é... Prince of Persia. Valendo. Beleza, comecei. Puta que pariu. Porra, eu tô fodido, eu não tenho mouse, caralho. Velho, cara, eu desenho, velho. Eu sei desenhar, cara, mas... Velho, é impossível, cara. É impossível você desenhar Prince of Persia em 10... Tá, caralho. Cara, eu vou fazer Prince of Persia stick, tá ligado? Falta apenas 1 minuto. Porra, não, velho. Você vai publicar depois o nosso desenho, é isso? É claro que vamos. Caralho, velho, eu vou queimar meu filme bonito nessa porra, cara. Cara, é pra passar nervoso mesmo isso, cara. 30 segundos. Funciona sua pressão, meu filho, sua pressão. Mano, que merda é esse que tu vai fazer? Ai, mano, não sei nada. Ai, cara, bem pedindo a hora que você se arrependeu, cara, de não ter comprado o mouse. Peraí que eu tô escurecendo. Segura isso, segura isso. Efeito. Acabou. Acabou, parem, salvem, mandem imediatamente. Ok, peraí, tô exportando. Você ligou pra sua mãe, cara? Sério, cara, você vai querer chorar muito depois do que você ver, cara. Eu quero ver o Tomi, cara. Vamos lá, calma aí. Acalmem-se. Calma. Vamos lá então para a nossa banca de jurados. Diego, em qual você vota como vencedor e por quê? Os dois desenhos aqui, eu achei o Tato assim muito bom, né? O cara tem muita técnica aqui no desenho dele. Mas, cara, incrivelmente, eu vou ficar com o Mauri, porque, cara, ele conseguiu mostrar a parte mais legal de Prince of Persia, ele desenhou a linha do tempo distorcida, não foi isso? Olha só, cara, que fantástica. Fernando, em qual você vota e por quê? São duas coisas bem, né, abstratas, dois desenhos muito bons. São de parabéns os dois, o Tato e o menino de 5 anos que fez o desenho. Eu tô com o desenho do Tato porque achei muito legal a parte que ele mostrou ali, que o príncipe agarrado numa parede, né? Acorrentado, quem saiba. Pablo, por favor. Bom, é difícil, ficou complicado aqui. Eu fiquei pensando por muito tempo. Mas, assim, ó, embora do Tato retrate muito bem Prince of Persia, inclusive pela roupa que ele botou de primeira, o do Mauri, cara, ele tem uma coisa que me lembra muito Prince of Persia 3, que é o pão de açúcar que ele desenhou, né? Eu achei muito legal. E é legal que como tem aquela coisa de viagem no tempo, cara, é antes de ter o bondinho, só o pão de açúcar. Então eu fico com o do Maurício. A obra de arte realizada pelo Maurinho tem muito significado. Na verdade, vocês não entenderam, cara. Isso é, na verdade, o dedo do príncipe em close. E poderia ser só no príncipe negro, né? Exatamente, cara. Olha só. Cara, eu preciso votar no Maurinho, cara, porque está além da compreensão humana esse desenho, cara. Está muito bom isso. Então, Fernando, como ficou a pontuação aí, Fernando? Temos então como pontuação final, Tato, com 65 pontos, e nosso vencedor, Mauri, com 95 pontos. Olha só, muito bem, parabéns, cara. Muito bom. Cara, sensacional. Olha só, não deixe de conferir as duas obras de arte que estão no post. Confiram os dois desenhos. E nosso game show fica por aqui. Lembrando, né, mandem suas sugestões de nomes para concorrer ao jogo. E visite lá o We Are Geeks, né? Não basta ser gamer, tem que participar. Entra lá, ouve o We Are Geeks Podcast. Seja muito feliz. Comentem lá, porque a gente... tem um podcast geek e a gente tem um blog geek, e a partir de amanhã o Year Geek será só o Tato e o Darty. E o Nowloading recomenda, cara, tanto o podcast quanto o blog. Foi muito legal, cara, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu e o Mauri estamos muito felizes, né, Mauro? Com certeza. Foi uma honra. E assim, cara, fantástico estar aqui com vocês, brincar com vocês, deixar rolar solto o que a gente quiser, nem se faz de conta, a gente apronta. E por que eu tô cantando isso de hoje, né, cara? Muito bom. Vamos lá então pro nosso desafio aos ouvintes. Muita atenção, serão duas perguntas. As duas primeiras pessoas que responderem corretamente as duas, não vale acertar um e errar a outra, serão summonados para participar do próximo Download News. E aí a pergunta é pra fuder. Olha só, então vamos lá. A primeira pergunta, sem alternativa, claro. A batalha clássica entre Gogalore e Kochamara é um dos momentos mais memoráveis de que jogo? Caralho, cara. Eu não vou participar do próximo Download News. Olha só, dica. O designer desse jogo está para lançar o seu novo jogo ainda esse ano, em breve. E qual é a segunda pergunta, Paulo? A segunda pergunta é... durante o início dos anos 90, começou a aparecer pirataria de jogos no Brasil, principalmente no NES, que não tinha representante oficial. Nessa época, a Gradiente criou uma nova empresa só pra comercializar jogos. Qual é o nome dessa empresa? Então, as duas primeiras respostas serão summonados para participar. Não adianta você responder e querer participar se você não tiver A, uma conexão boa, B, um microfone razoável, né, que a gente consiga te entender, e C, capacidade de se comunicar. Não vem ficar envergonhadinho, né, não vem ficar... Ai, mas eu não sei, não. Tem que chegar e falar coisa. Não adianta você responder e chegar na hora, ah, não quero participar, ou ah, não tem microfone. Se for uma dessas coisas, nem responda. Ajuda um amiguinho menos envergonhado, aí diz, oh, meu, pois fala a resposta aí, não sei o quê. Então é isso aí. Boa sorte.